Approach November 820 Mike. Descending flight level 240 for flight level 110 with Bravo. November 802 Mike, Scotia Bank, I'm alive. Descend to flight level 050. May descend 050, 820 Mike. Salvador, boa noite, é o Rio 597-2 com informação Bravo, vai cruzando 265-160. 5972, boa noite, dessa via chegada MOF para o nível de voo 060, injeção para 2509, da número 3 na aproximação. Via chegada MOF 060, 259, número 3. Salvador, Xanera 6313, autorização para Guarulhos. O Xanera 6313, autorizado Guarulhos, via alta do plano, apesumo 0, Taubaté, nível de voo 360, saída FUFA, corrigindo, saída São Bruno, Leda, Motiva, pista em uso 10. Código transponder 5004, controle de saída 119.8. Centro Xenar 6313, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme a rota, peso 10 Taubaté, na saída da 10 Sambo 1, Leda Motiva, transponder 5004 e o controle 198, posição 2, Xenar 6313. Correto, é forte, pronto, Xenar 6313. Passará, obrigado. Fazer 4235 dessa via para 2000 pés, o ajuste 1096 autorizado, ELETEC, reposto estabilizado. Via 1096, reposto estabilizado, 4235. November 802, Mike, Flight Duna. Duna, direct Duna, 820 Mike. November 820 Mike, it's in 3000 feet, turn 8106. 3000 feet, 1016, 820 Mike. 5972, this is Mateo 050. 050, to Mateo 050. Salvador, 1888, Bravo. 1888, acende de pressão, via chegada BOMF para o nível de voo 060. Então, 060, via BOMF, 82. 5973, reduza para 2309. 2309, isso. November 820, Mike, 2000 feet, QNH 106, clear to our left, final report, special localizer. And 820, Mike, you're saying 2000 feet, cleared the ILS X-ray 10 and report localizer. 820, Mike. November 3, 2. O sistema é 313, livre acionar e postar. Estabilizou azul 4235. Azul 435, chame torre na sequência, no 8, decimal 95. 895, boa noite. Azul 4235. 4235, ajuste altitude 1096. Autorizado pouso pista no zero, vento 020 graus, 03 nós. Depois 10, azul 4235. Nove sete dois, desce para 3000 pés, o ajuste é 9096. Ok, 3000 no 0 no 6, nós estamos com 200 nós, porque A aeronave que vai pousar no nosso avião está posição uma hora agora para a Dulce, não é isso? Afirmativo, tá 1,6 milhas, é o 4,900. Tá, então produzimos mais que reduzir. Isso, desça para 4.000 pés, o ajuste é na 0,6. 0 Mike is intercepted level 11. November 820 Mike Tower, frequency 118.95. 118.95, 820 Mike. Ele fica na hora de prosseguir para 2.000 pés, autorizado Electric Bay, aposto estabilizado. 2.000 pés, X-ray, reportar aí. Salvador Tower, November 820 Mike is on the ILS. 1-0, on this X-ray. Number 820 Mike, continue approach, expect to only vacated, 281016. Okay, continue, terminator 1016, 820 Mike. Salvador, Chineiro 63, 13 para o táxi, 130, 4 horas e 5, alternando com o fim. Número 313, autorizado via Índia. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0,6. Índia, reportamos pronto, Índia. H20 Mike, clear to land runway 10, wind is 040 degrees, 03 knots. H20 Mike, clear to land runway 10. 4235 Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 4235, boa noite. 1888, isso via para 2000 pés, o ajuste a 906 autorizado e a LSFT, resposta estabilizada. Via até 2000, 1016, chamarei a MLS, 1888. Está estabilizado, quanto está visto? 5972, chame 2 Salvador, na frequência no 8, decimal, 9, 5. 2, 4, 5, muito obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5972, está estabilizado, INS 90. 72, ajuste o altímetro 90 no meio, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde a autorização. Ok, continua com o número 2 aí. 963-3, quanto espera pronto? E a ponto de espera, 963-3. Zero Mike underground at 4-6, vacate by next right, taxi via Alpha, report the 4 taxi Juliet. Actually vacate the November 20 Mike. Just be that. Esse tipo de nossa estrutura, 3 apoios, pistão 0, vento 040 graus, 03 mais. Tá ok, obrigado. E de report. Text November to your mic, via Alpha, report the 4 text for Juliet. Alpha, report Juliet, your mic. Confirm, confirm, November to your mic. Choose your mic. Confirm, report. There is a hangar report before taxi to left. Yeah. Number 313, please, Alain, mantém a pista no zero. Alain, mantém no zero, 63, mantém. Gate 11, the first plane entrance, sir. Standby, America 230. 230, you said standby. Say again, for 230. Back? Yes, sir, for pushback engine start, gate 11, America 230. Standby, estimates to 5 minutes. 5 minutes. Just take a 172, no solo as 49, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 62 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 62 Romeu, posição 173. Salvador, bom 888, 3 milhas para o estado. 888, ajuste no 0 no meio, aguarde pista livre. Guarda. Marca 230, clear to push and start, como é de taxi. Clear to push and start, America 230, call for taxi. Position before taxi, say Juliet. Okay, maintain position, stand by for start, push back and set up, stand by. Okay, maintain position. 1820 Mike Tower. Clear to Juliet, 20 May Nippon. Report on taxiway Lima. Turn around the gates to report on taxiway Lima. Lima 0 está autorizado, valida. Está presente, Leda 360, 313. Mike, clear to Lima, Mike, on taxiway Quebec, report for cross runway 1735. Boa noite, 88, no solo aos 5-4, tag taxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, então Juliette, 88. America 230, clear to push and start, come red text. Where's the push, start, top text? 4980.copy. Pesado do 4980, Recife, via rota do plano, Campus 197, nível de voo 350, saída PUCA, transição Caju, transponder 5011, controle de saída 119.8. Gente, informação certa e cortada, eu não compreendi a rota, que o senhor cotejou a rota e o livro. É o Upgood 17350. Correto, do 4980, reporte pronto para o acionamento. Salvador, está 3305, informação Charlie, posição 05, pronto para a compra da autorização de tráfego. Está 3305, aguarde cópia. Aguardando. Eu Mike, clear across from the 175, until April 5, aero está hangar. Juliette, 1-8-8-8. Uno 888, autorizado, Juliette, remota 1-3. Juliette para remota 3. É 3305, pronto, cópia. Pronto para cópia, 3305, pronto. 3305 atualizado Recife, via rota do plano, é pelo 197, nível de voo 330, saída PUCA, transição Caju, código transponder 5013, controle de saída 119.8. Atualizado Recife, nível 330, pelo 197, PUCA Caju, a saída da pista 10, 5013 transponder, controle 119.8, da 3305. Correto, é porte pronto para acionamento, 3305. Sim. Okay. 9, serviço, Costa Branca, uma média, uma arrival, direito, certo level 050. Descente do level 050, uma média, uma arrival, go 1970. Chalé 3, no 3, chama C36, na frequência 128.35, alternativa 23.8. 2235-3363-63, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. C3178, passa o 200 ao 150. Está ciente da informação diária. C3178, boa noite. Acione identificação. Vista via chegada por Médio 1 para o nível de voo 060. Via ao 060, C3178. Estimado de 3 minutos. America 230, clear taxi until hold port 1010, right taxi to India, report right for takeoff, QNH 1016. Okay, QNH 1016, the holding point on India, for 10, America, and that's it. 2170, disregard. From this regard, the altitude restrictions descend direct to 2,000 feet, go 1970. American 330, 4980, livre acionar, reporte táxi. Livre acionar, reporte táxi, 230, clear to line up at takeoff from 10, wind is 030 degrees, 03 knots. Clear to line up at takeoff, runway 10, American 230. One 970 clear to ILS, established localizer. Clear for X-ray approach, call established localizer, go 1970. Aircraft 230, Airborne 804, contact Salvador Departure, 119 decimal 8. Aircraft 230, good day. 230 is out of 1.7, flight level 360. Aircraft 230, we've got contact line B2, flight level 360, mobile departure. Mobile departure and request high speed direct minimum, Aircraft 230. American 230, second. American 230, request high speed departure. American 230, clear energy. Say again for American 230, understand, cleared high speed. American 230, clear energy. Okay, I'm not understanding departure. I understand we're cleared high speed departure. 05 na posição 05, pushback funcionamento. 3305, livre adicionar reporte táxi. Autorizado, reportaremos táxi, tá 3305. Pronto para táxi 14980. Nós temos 9. 8, 90 a bordo, alterna Maceió, com autonomia de 2 horas e 45 minutos. Função KB80? 90, tô vendo. Taxas autorizadas do 49080 via Índia, reporte pronto, dispara pronto para decolagem, ajuste 10, 1,90. 1,0, 1,90, reporta pronto, azul 4980. boa noite, gol 1970. Gol 1970, boa noite, desta via, chegada Bomé de Uno para 2010, ajuste 1016. Autorizado ITAP. ITAP, 1970. Azul 4959, informação Charlie White Copter. Alan 7-0 com a Best Tower, CTC 18 Decimal 95. 18 Decimal 95, don't worry about that. Salamia 234, boa noite. Deixa eu ver a chegada do Mediono para 4000 pés, o ajuste é 1096. Boa noite, Mediono 4000 pés, 1096. Good evening, sir. We are established final approach, 1016. Boa noite, 970, continue approach, standby, runway 28, QNH 1016. Go. Azul 4980, autorizado a decolagem, pistão 0, 030 graus, 049. Azul American 230 fly Nemin. Say again for American 230. American 230 fly Nemin. Nemin, American 230. 970 clear train 10, wind is 030 degrees, 0 knots. 0 to land, 1 way 10, go 970. 4980, boa noite, contato radar, sobre manter o nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA para 350, azul 4980. Tantris 1978, chame 3 de Salvador, na frequência na noite, decimal lado 5. 1896, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Tantris 1978. 3178, boa noite, ajuste no 06, continua com a autorização de pouso. Oxi, o sinal de 8 milhas avistado. Para o táxi, o 3305, estamos acionados com 1116 a bordo, 3 horas e 50 para alternar Fortaleza. 3305, 3 ataques até o ponto de escada, pista no 0, via Índia, lá é forte ponto para decolagem, ajuste no 0 no meio. 1-0 no meio, autorizado o táxi via Índia, até o ponto de espera da 1-0, tá? 1-0, vacated by next right, then continue taxi via Alpha, report before taxi to left. Continue taxi via Alpha, in report when to left, 1-9-7-0. 3178, vento de 040 graus, 03 nós, autorizar o pouso, pista 1-0. 7-0, vento de pouso 1-0, 3178. Para 959, ponto 4. Prossiga. Azul Boa noite, Supremo, autorizado Léo, desvia a rota do plano, Wish 33, plano Yankee, nível de voo 1.4.0, saída coral 1 Bravo, código transponder 0220, controle de saída 1.9.8. Ok, 1.2.6.5, Sonable, 1.2.5.4.5, Berkley, 2.3.0, good day. Correta, poste contas do 4.9.5. Outra 3.305, ponto de espera da 1.0, pronto. 3.305. Autorizado Aliane mantendo a pistão no zero, tá? 3.305. Será 9.973, copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado, será 9.973, confins, via rota do plano, nível de voo 3.60, saída salvo 1, Leda Motiva, código transponder 5.0.1.5, controle de saída 1.1.9.8. 09973, autorizado com fins, conforme rota do plano de voo, primeira aerovia pesolou no zero, probável pesolou no meia. Decola na Motiva, transição, aliás, salvo 1 na transição Lida Motiva, transponder 5.0.5, controle em 6.198. Nível 3.60, ok? Nível 3.60. Correta, pode considerar 9973. Tá 3.178, solo foi 1.5. Type via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3.279. Tá 3.305, autorizado decolagem, pistão 1.0, vento 0.40 graus, 0.4 nós. Decolagem, tá 3.305. Dora, o Rio 5.972, sendo a informação, Charlie 3.60, galeão. Juliette, portal 07. 07, tá 3.178. Tá 3.305, decoda 1.6, chame controle 1.19.8. Boa noite, obrigado, boa noite. 001.4. Boa noite, tá 3.305, saída Pucaracaju. Tá 3.305, boa noite, contato Roberto, vazia saída Puca para o nível de 3.30. Saída Puca, nível 3.60, tá 3.305. Azul 5.001.4. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via rota do plano, Alfa 10, Taubaté, nível de voo 320. Saudação, voo 1, Leda Motiva. Código transponder 5017, controle de saída 119.8. Correto, corrigindo frequência de controle 19.8, que é 119.8. Saída Porte Ponta Azul 5001. Prossiga. Salvador Galeão, via rota do plano, representou 44, seguro, EP 9857, Mulso, nível de voo 360. Saída salvo 1 no Leda Dóquilo. Código transponder 5021, controle de saída 119.8. Autorizar 360 para o Galeão via Aperzulo 44, é seguro após Apernovembra 850 Bolso. Decola da 10 na Sambo 1 no Leda Dóquilo. 5021 no transponder, 119.8 é o controle, está pronto para o pushback acionamento. Veja o transponder 5021, ok? Afirmativo, 5021. Correto, livre acionar e reporte táxi ali, 5972. Sim, chamarei para o táxi. 3.010, 1.096, encontra a atualizada S3, 6224. Cópia. 2774, cópia. Prezado, Azul 2774, Porto Seguro, via rota do plano, UISC 33, nível de voo 1.060. Saída Coral 1 no Bravo. Aciona 0221, controle de saída 119.8. 1.060, conforme rota, UISC 33, decola da 1.0, saída Coral 1 no Bravo, 0221, é o nosso transporte, controle 19.8. Solicita fazer a saída Coral 1 no Alfa. O nível 1.060, ok? Afirma 1.060. Sente Coral 1 Alfa, será coordenado, aguarde o 2774. Aguardando o 2774. 3305, chame o centro, restringe frequência 12685, alternativa 25.45, bom voo. Obrigado, vamos lá, chame 3305. 170 na escuta da torre. Salvador, o Rio 5972, com 3 a bordo, alterna Guarulhos, com 3 horas e 30 para o táxi. Afirmativa, vem chamar a torre, confirme. Alô, no 8, sinal 95. 895, boa, no 1970. E aí, Salvador, boa noite, gol 1170. Por 170, ajuste de altímetro no 0 no 6, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 graus, 03 nós. Livre pouso no 0, no 0 no 6, 1170. 172, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via táxi sua Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 6. Reportarei pronto ao ponto de espera da 1-0 com 16, é o Rio 5972. Chamada após a passagem do Rio, a retaguarda livre, chamada para o táxi. Torre Salvador, chamada 224, final, pistão no diário. Na 224, ajuste no 0 no 6, aguarde pista livre. No 0 no 6, 224. No 170, no solo 24, libera a direita. Após continuar táxi via alfa, ponte antes da Juliette. Direita alfa antes da Juliette, né? Pouso, pistão no 0, vento 030 graus, 03 nós. Livre pouso, pistão no 0, 6224. Torre Salvador, o Rio 5972, próximo ponto de espera, na 1-0 está pronto. E 5972, ciente, manter o ponto de espera, visual com a Airbus da Avianca na curta final. Afirmo. Após o pouso do tráfego autorizado, era manter pista no 0, e 5972. Ciente, após o pouso da Avianca, alinhar e manter 5972.